perdido no supermercado, vim aqui comprar umas pilhas alcalinas e um saquinho de biscoito para concorrer a um laptop ou uma viagem a Nova York com tudo pago. Tô aqui empurrando o carrinho e meia imbecis parados no caminho pra escolher refrigerante pro almoço ou pro cachorro quente. Stay away. Não me misturo com eles, rodando no açougue, provando fatiados da padaria, um bolo queijo ralado. Eu fico puto da vida quando pego um carrinho com a roda mais ou menos que desvia. De que lado fico? Cereais, onde tá o clube social e a reciprocidade socialista? Onde é que eu compro drogas? Perdi a minha lista. Onde é que estão os profetas em interação com os dogmas das descobertas científicas? Resto nos a mercantilização da consciência coletiva. Como produto que as teorias do lisonismo e comunicação de massa não concernem. Sei que é ilusionismo, ninguém atravessa parede. Suposições secam um processo revolucionário. Retarda opções urgentes, favorece as medidas inflacionárias. De vez em quando, acidente de trânsito. Nos olhamos e nos cumprimentamos graças ao nosso fracasso como motorista. Aí eu fico pensando, espraguejando mentalmente. Panfletaríamos relógios sobre lei e a ordem. O direito de ir e vir e outras bobagens menores. Olha a garrafa de vinho contra a luz e não vejo um só Deus. Disfarçaram com corante que dá brilho ao molho. Com gosto de pneu que dezenas de consumidores não tem dinheiro pra comprar. Ou que tem, mas não se decidem se vão ou não levar. Ter ou não ter, ser ou não crer, rimam e podem te enlouquecer. Até aí eu não disse nada, aliás eu nunca quis dizer nada mesmo. E o pão de fumaça quentinho dentro do cesto me enlouquecendo. Caótico como a fluência de normas que regulamentam o caos e a imaginação. Vítima do tempo onde a história não consegue mais esconder sua farsa lógica e a manipulação da humanidade pelo dinheiro. Destruindo é propriamente acabar com tudo, mas derrubar-se de tudo pela certeza de que nada mais vai nos controlar. Apesar do paleolítico futuro a se revelar, a banalidade da história como diretriz do conhecimento da política mainstream. Lisergias intelectuais que nunca nos negaram o paraíso, nunca nos negaram reis ou impérios, a certeza de nossa humanidade ou a posse de nossas vidas. Para que possamos exercer as possibilidades de nossa natureza conforme as necessidades coletivas. De repente me espanto com o preço nos laticínios. Milionários especuladores e miseráveis catadores do lixo que diante dos meus olhos desfilam a preços proibitivos. E o cartel se manterá até o fim dessa safra. Será que na saída nos esperarão os caixas? Qual dentre todos eles tem a fila mais rápida? Sem saco pra ficar na rua, quero voltar pra casa. Sem saco pra ficar na rua,